DJ Naldo, o brabo do brega funk. Ei, nem melhor nem pior, o diferencial é o Saria, o Jota Ken. Ela é danada, ela rebola o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Que bumbum é esse? Bumbum bumbum bumbum bumbum bumbum bumbum bumbum gigante. Que fim desse cachorro, vira lata. Que fim desse cachorro, vira lata. Vou te dar surra de bunda, só no pá, pá, pá. Vou te dar surra de bunda, só no pá, pá, pá. jogar na cama, vou puxar o teu cabelo. 50 tons de cinza pra você enlouquecer. Vai ser só um pente, não se apaixona. Sua noite da madrugada, esse é o nosso. Rainha da macetada, prazer eu sou bom. Ele fica caladinho, que o terror vai começar. Que o terror, que o terror, que o terror vai começar. Fala, bota, bota, bota, eu vou fazer você gostar. Um truque dá uma porra de gritar na hora. Ai, ai, ai, ai, ai. DJ Naldo, o bravo do brega funk. Rajada de romance, romance proibido. Bebezinha malvada, quer acabar comigo. Carro todo fechado, com o vidro fumê. Bota o fio dental do lado, que o pai vai te fumar. Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro. Ele me chupa todinha de quatro, mas ele não tem nada do lado. Só frente Netflix, só frente Netflix. Por cima vi mais de mim, eu vou sentar pra mim. Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro. Ele me chupa todinha de quatro, mas ele não tem nada do lado. Ele me chupa todinha de quatro. Foi ela gosta de fumar maconha e mim, não esconde de ninguém. Vai dar um trago, fica chapadona. Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom. Nós japonesinho, senta pra caralho, dá fumar comigo. Na brisa que é bom. Reinaldo, o bravo do brega funk. Inicio Morena, Jesus te puxe. É o auge, bebê, é o vertinho. Golpe em cima de golpe, esse é o clima. Se me chamar de amor, chamo logo de vida. Bermuda da ciclone, se o eito enjoado, eu te deixo piscando com a corda da do lado. Minha buceta pisca quando vejo esse novinho. Minha buceta pisca quando vejo esse novinho. Pisca quando vejo esse novinho, eu desço, sento, quisco, vem devagarinho. Minha, minha, você tá pisca, minha, você tá pisca, pisca, pisca, pisca, sim, eu desço, sento, quisco, vem devagarinho, eu desço, sento, quisco, vem devagarinho, vem devagarinho. Minha, você, você tá pisca, pisca, pisca, pisca, pisca, desço, sento, quisco, vem devagarinho. Pop, pop, pop, pop, tá pra fuder! De golpe, esse é o clima. Se me chamar de amor, chamo logo de vida. Bermuda da ciclone, seu eito enjoado, eu te deixo piscando com a quadra da do lado. Minha você tá pisca quando vejo esse novinho. Minha você tá pisca quando vejo esse novinho. Minha você tá pisca quando vejo esse novinho. Eu desço, sento, quisco, vem devagarinho. Minha, minha você tá pisca, minha você tá pisca, pisca, pisca, pisca, pisca. Eu desço, sento, quisco, vem devagarinho. Eu desço, sento. Vem devagarinho, vem devagarinho. Minha buceta pica, pica, pica, pica, pica. Peço, sento, quisco, vem devagarinho. Caralho. Sente a pegada e o tamanho do instrumento. Não se apaixona que eu não quero namorar. Se solteiro é meu lema, só quero te macetar. Só quero te macetar. Sem sentimento, não se apegue, vem fudendo. Vem curtir só um momento, só não vai se apaixonar. Então vem por cima, se gostar de adrenalina. Vou te macetar, menina, putaria vai rolar. Senta, fica retangular, fica de quatro, eu vou macetar. Senta, fica retangular, fica de quatro, eu vou macetar. Senta, fica retangular, fica de quatro, eu vou macetar. Senta, fica retangular, fica de quatro, eu vou macetar. Senta na pica, senta na pica, senta na pica, retangular, macetar. Fica de quatro, eu vou macetar, macetar, macetar. Fica de quatro, eu vou macetar, macetar, macetar. Fica de quatro, eu vou macetar, macetar, macetar, macetar, macetar, macetar. Fica de quatro, eu vou macetar. Ria no beat, só, só ri. Aproveita a tua hora, esse é o momento. Sente a pegada e o tamanho do instrumento. Não se apaixona que eu não quero namorar. Se solteiro é meu lema, só quero te macetar. Só quero te macetar. Sem sentimento, não se apegue, vem fudendo. Vem curtir só um momento, só não vai se apaixonar. Então vem por cima, se gostar de adrenalina. Vou te macetar, menina, putaria vai rolar. Senta na pica retangular, fica de quatro, eu vou macetar. Senta na pica retangular, fica de quatro, eu vou macetar. Senta na pica retangular, fica de quatro, eu vou macetar. Senta na pica retangular, fica de quatro, eu vou macetar. Senta na pica, senta na pica, senta na pica retangular, macetar. Fica de quatro, eu vou macetar, macetar, macetar. Fica de quatro, eu vou macetar, macetar, macetar. Fica de quatro, eu vou macetar, macetar, macetar, macetar, macetar. Fica de quatro, eu vou macetar. Ria no beat, só, só ri. De DJ Naldo, o bravo do Brega Funk. É uma batida, neguinho, quem diria? Nada boladão, baby. Puto rindo. Toda madrugada eu vou na sua captura. Festinha de chefe com as gatas de tapiçanga. Entra na BM que hoje eu só quero você. Nós treina no barraco, no motel e no apêndice. Tava eu de madrugada, no anjo colar dele bateu no meu portão. Pra nós dois fazer um amado, foi só sentada com raiva. Sentada com raiva, foi só sentada com raiva na lata. Tava eu de madrugada, no anjo colar dele bateu no meu portão. Pra nós dois fazer um amado, foi só sentada com raiva. Sentada com raiva, foi só sentada com raiva na lata. Sentada com raiva, sentada com raiva na lata. Sentada com raiva, sentada com raiva na lata. Tava eu de madrugada, no anjo colar dele bateu no meu portão. Pra nós dois fazer um amasso, sentada com raiva, sentada com raiva, sentada com raiva na lata. Pega leve, bata no beat. Madrugada eu vou na sua captura. Festinha de chefe com as gatas de tapiçanga. Entra na BM que hoje eu só quero você. Nós treina no barraco, no motel e no apê. Tava eu de madrugada, no anjo colar dele bateu no meu portão. Pra nós dois fazer um amasso, foi só sentada com raiva. Sentada com raiva, foi só sentada com raiva na lata. Tava eu de madrugada, no anjo colar dele bateu no meu portão. Pra nós dois fazer um amasso, foi só pega a piranha, ainda deixa ela torta. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, danada. Pega a piranha, ainda deixa ela torta. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, danada. O ZW, ele é foda, o ZW, ele é foda. Pega a piranha, ainda deixa ela torta. Pega a piranha, ainda deixa ela torta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois leva fora. O que é isso, mulher? Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois leva fora. O Daninho tá ligado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, não nasci pra namorar, ser solteiro é bom demais. Deixa ela pensar que eu vou correr atrás. Agora tudo mudou, tá fácil demais. Todo dia é uma querendo sentar pro pai. É disso que eu amo, é isso que elas gostam. Se ficar de quatro, leva surra de piroca. Já que tá de quatro, então toma sua gostosa. Já que tá de quatro, então toma sua gostosa. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, toma. O que é isso, mulher? O que é isso? O ZW, ele é foda, o ZW, ele é foda. Pega a piranha, ainda deixa ela torta. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, danada. Pega a piranha, ainda deixa ela torta. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, danada. O ZW, ele é foda, o ZW, ele é foda. Pega a piranha, ainda deixa ela torta. Pega a piranha, ainda deixa ela torta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois leva fora. Eu que é isso, mulher? Ah, eu que é isso? Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois leva fora. Isso, é o Daninho, tá ligado? Pra gostar disso, né? DJ Naldo, o brabo do brega funk. Meu game é sujo, coloco tudo. Tu vai brincar com meu brinquedo duro. Ela não transa, dá aula no set. Esse teu movimento que tira meu estresse. Tu sabe que a pica tem própria quando ela fica molhada. É de braça pro lançar. Essa bota ela tá assustada. Hoje eu vou te deixar mole. O papai tu tá pra toque. Tu deu sopa pro azar. Fazer teu dia de sorte. Perere, perere, perere, que bate baixo. Perere, que já valeu. Quem comanda ela é tu, mas quem comanda ela sou eu. Perere, que bate baixo. Perere, que já valeu. Quem comanda ela é tu, mas quem comanda ela sou eu. O movimento que ela faz no pau é trabalho lindo. O movimento que ela faz é trabalho lindo. A dezena com pau vai entrar. Subindo com pau vai entrar. Dezena pro pau vai entrar, subindo pro pau vai sair. É trabalho lindo, o movimento que ela faz. É trabalho lindo, pau, entra, pau, sai. Dezena pro pau vai entrar, subindo pro pau vai sair. Sai, sai, subindo pro pau vai sair. Dezena pro pau vai entrar, subindo pro pau vai sair. Tá vendo o bicho? Dá aula no set. Esse teu movimento que tira meu estresse. Tu sabe que a pica tem própria quando ela fica molhada. É de braça tu lançar. Essa bota ela tá soltada. Hoje eu vou te deixar mole. O papai tu tá pra toque. Tu deu sopa pro azar. Fazer teu dia de sorte. Perereca, perereca, perereca que bate baixo. Perereca que já bateu. Quem comanda ela é tu, mas quem comanda ela sou eu. Perereca que bate baixo. Perereca que já bateu. Quem comanda ela é tu, mas quem comanda ela sou eu. O movimento que ela faz no pau é trabalho lindo. O movimento que ela faz é trabalho lindo. A dezena com pau vai entrar. Subindo com pau vai sair. A dezena com pau vai entrar. Subindo com pau vai sair. O movimento que ela faz no pau é trabalho lindo. O movimento que ela faz. Pau, entra, pau, sai. A dezena com pau vai entrar. A subindo com pau vai sair. Sai, sai. A subindo com pau vai sair. A dezena com pau vai entrar. A subindo com pau vai sair. Tá vendo o bicho? Tá vendo o bicho? Ciclonado é o vício dos irmãos. Hoje vai ter festa aqui no alto do morrão. Nunca não cola comédia, muito menos alemão. Deixa ela sarrar gostoso até aumentar tesão. Deixa ela sarrar gostoso até aumentar tesão. Hoje não pare de favela. Hoje só vai dar ela. Hoje só vai dar ela. Alicia no beat. Boladão, de copo na mão. Aqui não pode de favela. Hoje não pode de favela. Aqui não pode de favela. Pode menos seu cachorro. Totororo do ciclonado é o vício dos irmãos. Hoje vai ter festa aqui no alto do morrão. Nunca não cola comédia, muito menos alemão. Deixa ela sarrar gostoso até aumentar tesão. Deixa ela sarrar gostoso até aumentar tesão. Aqui não pode de favela. Hoje só vai dar ela. Hoje só vai dar ela. Boladão, boladão, de copo na mão. Um tigre na sarra, que é o fuzil na bandolina. O ciclo sarra, que é o fuzil na bandolina. Um tigre na sarra, que é o fuzil na bandolina. Um tigre na sarra, que é o fuzil na bandolina. boladão, de copo na mão. Alicia no beat. Boladão, de copo na mão. Pode menos seu cachorro. Cego abusado. É já o chavoso, tá? Se quiser, né? Hashtag mais um ano. Peraí, peraí, tem que ser digital. Fudeu! É o pequeno comando! É diferente, né, garoto? Não me provoca que eu tô puto e tu tá correndo um perigo. Se brotar na minha reta, eu vou acabar contigo. Tá alucinada, tomou muita bala. Vou tacar com força e prepara. Ajuda lá na madriza. Essa fada não para, você tem que ver. Colorida, já tá daquele jeito, vou causar o turnê. Se vir na minha reta, não vai dar outra. Se vir na minha reta, não vai dar outra. Vou tacar com força, não espere com essa força. Vou tacar com força, não espere com essa força. Vou tacar com força, não espere com essa força. Vou tacar com força. Vou tacar com força, não espere com essa força. Vou tacar com força, não espere com essa força. Minha reta, eu vou acabar contigo. Tá alucinada, tomou muita bala. Vou tacar com força e prepara. Ajuda lá na madriza. A safada não para, você tem que ver. E engole na água colorida. Já tá daquele jeito, eu causar o que. Se vir na minha reta, não vai dar outra. Se vir na minha reta, não vai dar outra. Taca com força, não se reconda essa força. Não taca com força, não se reconda essa força. Não taca com força, não se reconda essa força. Não taca com força. Não taca com força, não se reconda essa força. Não taca com força. Não taca com força. Não taca com força. Não taca com força. E a mente bandida gosta do speedbook, tá com uma peça na cinta. Na BR-101, ela quer sentar pro chefe. O bandido procurado que dá fuga na PM. Não vou ficar pão, não tem quem me pegue. No banco do carona, gostosa, fumando beck. E aí, minha preta, tamo ao vivo na TV Jornal. Adoro. Esquecendo que é assim, o cara que é todo errado. Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho. Diretamente da Batinga City, favela no beat. Postinho de princesa e a mente bandida gosta do speedbook, tá com uma peça na cinta. Na BR-101, ela quer sentar pro chefe. O bandido procurado que dá fuga na PM. No golfe sapão, não tem quem me pegue. No banco do carona, gostosa, fumando beck. E aí, minha preta, tamo ao vivo na TV Jornal. Adoro. Esquecendo que é assim, o cara que é todo errado. Que trafica, vende droga e come mulher pra caramba. Esquecendo que é assim, o cara que é todo errado. Que trafica, vende droga. come, come, mulher pra caralho. Recebe o que ela tem. Os caras que é tudo errado, tudo, tudo, tudo errado. Que trafica, vende, droga, come, mulher pra caralho. Que trafica, vende, droga, vende, droga, droga, droga. Que trafica, vende, droga, droga. Ei, ei, do Rabão, acesse no YouTube, arapuca.com. Dale agachadita como la cafe de olha a coisita, toda diabita. Essa menina incorporada na Anitta. Ela toda gringa vai jogando a bundita. Ela toda gringa vai jogando a bundita. Com esse popô de mola, é peste, é remexe, empina, desce e aquece. Os cria enlouquece quando ela joga pro chefe. Vai jogando por cima, sustente, sensualiza. Fogosa, me mostra o que faz com a mão. Para, rebola, empina, depois desce no pontinho e vem no papo. Esquerda, joga pra direita, faz um quadradinho e vem no tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, faz um quadradinho e vem no tá, ei, ei, tá, tá, ei, ei, parará, ei, ei, tá, tá, ei, ei, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, ei, ei, tá, tá, tá, tá, faz um quadradinho e vem no tá, Felipe original, fala tu. É impressionante o jeito que ela rebola. Me hipnotiza com esse popô de mola. Mexe, remexe, empina, desce e aquece. Os cria enlouquece quando ela joga pro chefe. Vai jogando por cima, sustenta e sensualiza. Fogosa, me mostra o que faz com. Rebola, empina, depois desce no pontinho e vem no pá. Ei, ei, pá, pá, ei, ei, parará. Ei, ei, pá, pá, ei, ei, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Ei, ei, pá, pá, pá, pá, pá, ei, ei, parará. Quebra pra esquerda, joga pra direita, faz um quadradinho e vem no tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Reinaldo, o brabo do Brega Funk. O verdadeiro do... Não, não, verdadeiro não, Vini. VT, VT, VT. Quem vem do Recife? Cala a capa da ficha aí. Estou brota aí, menina, que hoje é no esquema. Pois tô lá nos melhores, que hoje vai dar problema. Na festa do DJ, que a raba dela mexe. Duas doces de chique, a menina aí louca. O DJ mandar. É o balaquinha. Olha ela passando, dá o close pra ela. depois que fez 18, ela adora tapa. E como é que faz? Na bunda só tem tapão. Quando ela passa na rua, eu faço assim, ó. Quando eu era pequena, não gostava de apanhar. Mas depois que a gente cresce, tudo muda. Se você me perguntar, eu vou ter que confessar que eu adoro ela em cada tapa na bunda. Aí já vos duas tapas na bunda dela. Boa, faltou só a gemida. Ah, vai, continua a base. Aí, chavos na produção. Quero ver pintar o ovo. Solta mais uma que é emoção. Respeito original. Ela era de menor, não gostava de apanhar. Mas depois que fez 18, ela adora tapar. E nem como é que faz, na bunda só tem tapão. Quando ela passa na rua, eu faço assim, ó. Quando eu era pequena, não gostava de apanhar. Mas depois que a gente cresce, tudo muda. Se você me perguntar, eu vou ter que confessar que eu adoro ela em cada tapa na bunda. Também brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Então joga o popô na pisada. Então joga, então joga. Então joga o popô. Então joga, então joga. Então joga o popô na pisada. Então joga, então joga. Também brigou. Yeah.